Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. Abraham rushes into the tent and shares his excitement with Sarah. Nos versos 6, 7 e 8, Abraão se apressa para dentro da tenda e compartilha sua empolgação com Sarah. Quick, prepare 3 measures of fine flour, knead it and make bread. Rápido, prepare 3 medidas de farinha fina, misture e faça pão. The Bible says Sarah immediately sprang into action. A Bíblia diz que Sarah imediatamente começou a preparar. Now, I'm not advising husbands to habitually bring visitors unannounced to their wives night after night. Agora, não estou recomendando aos maridos para levarem sempre visitas sem serem anunciadas às suas esposas todas as noites. But I know that when the occasion presents itself, it becomes an opportunity for wives to manifest their spirituality. Mas eu sei que quando houver uma ocasião como essa, é uma oportunidade para as esposas demonstrarem sua espiritualidade. I try to imagine old Abraham running into the tent. Sarah, rustle up some food. These are no ordinary visitors. E eu tento imaginar o velho Abraão correndo para dentro da tenda. Sarah, prepare alguma coisa. Estes que estão aí não são visitantes comuns. And Sarah beautifully and graciously responds. E Sarah bela e graciosamente atende. If she has been one of these modern women, she would have exploded like a faulty pressure cooker. Se ela fosse uma destas mulheres modernas, ela teria explodido como uma panela de pressão com defeito. But she acted with graciousness and hospitality. Mas ela agiu com generosidade e hospitalidade. No wonder the apostle Peter in 1 Peter 3 chooses Sarah over all the other women in the Old Testament as an illustration of how to be a godly wife. Não é de estranhar que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, escolhe Sara dentre as mulheres do Antigo Testamento para ilustrar como deve ser uma esposa de Deus. Now, she was not perfect. Agora, ela não era perfeita. Nor was Abraham. Nem Abraão era. But with amazing resilience, she showed strength of character under the pressure of the unexpected. Mas com uma incrível flexibilidade, ela demonstrou força de caráter sob a pressão do inesperado. Sarah was gracious and hospitable, so was Abraham. Sarah foi bondosa e hospitaleira, da mesma forma Abraão. He did not just sit and put his feet up, letting Sarah do all the work. Ele não ficou sentado e pôs os pés para cima, deixando que Sarah cuidasse de tudo. No. Não. After washing their feet, he ran to his herd and chose the best of his cattle and gave it to his servants to prepare for the honored guest. Depois de ter lavado os pés deles, ele correu para o seu gado e pegou o melhor bezerro e o entregou aos seus servos para que o preparassem aos convidados honrados. In verses 9 to 12, the Lord asked for Sarah by name. Nos versos 9 a 12, o Senhor perguntou por Sara citando seu nome. Listening friends, I want to tell you something very important. Amigo ouvinte, quero lhe dizer uma coisa muito importante. Christ always calls you by name. Cristo sempre chama você pelo seu nome. Do you know that Jesus always calls you by name? Você sabe que Jesus sempre chama você pelo seu nome? Jesus called Zacchaeus by name to come down from the top of the tree. Jesus chamou Zaqueu pelo nome para que descesse da árvore. He called Nathanael by name. Ele chamou Natanael pelo nome. And he knew him before he saw him. Ele o conhecia antes de tê-lo visto. He told the Samaritan woman all about her past. Ele contou à mulher samaritana tudo sobre seu passado. He knew her by name. Ele sabia o nome dela. All things are known to him. Ele conhece todas as coisas. So in verse 10, the Lord repeats the promise of the coming son by Sarah. Assim no verso 10, o Senhor repete a promessa da vinda de um filho por meio de Sara. Some of you may say, wait a minute, why is the Lord repeating himself? Alguns de vocês podem dizer, espere um minuto, por que o Senhor está repetindo a si mesmo? He already told Abraham in chapter 17 that he will have a son. Ele já havia dito a Abraão no capítulo 17 de que ele teria um filho. Oh, you see, Abraham knew about it, but he did not tell Sarah. Ah, você vê, Abraão sabia disso, mas ele não contou a Sara. And the Lord knew that Sarah was eavesdropping in the inner tent. O Senhor sabia que Sara estava escutando à porta da tenda. And he wanted to make sure that she heard it. E ele queria estar seguro de que ela ouvisse. In chapter 17, God prepared Abraham for the promise of blessing. No capítulo 17, Deus preparou Abraão para a promessa da bênção. But Abraham did not rush home to break the news to Sarah. Mas Abraão não correu para casa para anunciar as novidades a Sara. So in Genesis 18, the Lord prepares Sarah for that news. Assim, em Gênesis 18, o Senhor prepara Sara para essas novidades. In verse 12, she could not fathom what she had just heard. No verso 12, ela não podia imaginar que fosse possível acontecer o que ela acabara de ouvir. Can you picture someone who is 99 years of age walking into the house and calls his 90-year-old wife and says, "Guess what? We're gonna have a baby." Você pode imaginar alguém que está com 99 anos de idade indo para casa e chamando sua esposa de 90 anos e dizendo, "Adivinha só, vamos ter um bebê." It is probably enough to give her a heart attack. É provável que seja o suficiente para que ela tenha um ataque de coração. But instead of a heart attack, Sarah laughed to herself in the kitchen. Mas ao invés de um ataque do coração, Sarah riu consigo mesma na cozinha. She did not think that anyone will know about this. Ela não pensou que alguém ficaria sabendo disso. But the Lord did. Mas o Senhor soube. But also notice that the Lord does not rebuke Sarah for laughing. Mas também note que o Senhor não repreendeu Sara por ter rido. Instead of rebuking Sarah, the Lord asks Abraham why Sarah is laughing. Ao invés de censurar Sara, o Senhor perguntou a Abraão por que Sara está rindo. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Quando você demonstra ser um homem ou mulher de Deus, Cristo chamará você pelo seu nome. Você não é apenas um número dentre milhões. Deus conhece você e conhece tudo a seu respeito. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, parte 10. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello, listening friends. Olá, amigo ouvinte. It is a joy to know that you are there listening to this program. É uma alegria saber que você está aí do outro lado ouvindo este programa. And we are always glad to hear from you. E ficamos sempre felizes em ter notícias suas. We are in the midst of a series of messages from the life of Abraham. Estamos no meio de uma série de mensagens da vida de Abraão. And in our last broadcast, we left Abraham struggling with the message from God. E em nosso último programa, deixamos Abraão se debatendo com a mensagem de Deus. That Isaac will be born to him and Sarah. Que Isaac nasceria dele e de Sara. Abraham's own plan were not God's promises. Os planos de Abraão não eram as promessas de Deus. Now Abraham has learned that his 90-year-old wife is going to bear a son to be the fulfillment of God's promise. Agora, Abraão tem que aprender que sua esposa de 90 anos de idade vai dar à luz um filho para que se cumpra a promessa de Deus. Sarah was a godly woman and a good wife to Abraham. Sara era uma mulher de Deus e uma boa esposa para Abraão. God was going to use Sarah, a woman, to to fulfill his promise to Abraham. Deus iria usar Sara, uma mulher, para cumprir sua promessa com Abraão. In the past broadcasts, we have seen that after 13 years of spiritual stagnation. Nos programas anteriores, vimos que depois de 13 anos de estagnação espiritual, Abraham and Sarah get revived and energized by El Shaddai. Abraão e Sara foram revitalizados e energizados pelo El Shaddai. In chapter 18, verses 1 to 5, no capítulo 18, versos 1 a 5, the Lord appears to Abraham with two angels on each side. O Senhor aparece a Abraão com dois anjos, um de cada lado dele. The Lord's appearance here is different from the previous times. A aparência do Senhor aqui é diferente das vezes anteriores. He did not come to Abraham in a dream. Ele não veio a Abraão em um sonho. He did not come to him materialized as El Shaddai. Deus não veio a ele materializado como El Shaddai. But the pre-incarnate Jesus Christ came to him in person. Mas o Jesus Cristo pré-encarnado veio a ele em pessoa. Abraham recognizes immediately that they were not ordinary human beings. Abraão reconheceu imediatamente que eles não eram seres humanos comuns. So, in an act of worship, Abraham bows down. Assim, em um ato de adoração, Abraão caiu de joelhos. As if to say, "My Lord, you know me, I am Abraham." Como se dissesse, "Meu Senhor, tu me conheces, sou Abraão." And if you are pleased with me, I want you to stop by my place. E se o Senhor estiver satisfeito comigo, quero que me faças uma visita. Abraham was longing for the Lord's company. Abraão estava desejoso da companhia do Senhor. And with typical ancient hospitality, he washed their feet and prepared them food. E com aquela típica hospitalidade de antigamente, ele lavou os pés deles e lhes preparou comida. In verses 6, 7 and 8, Abraham rushes into the tent and shares his excitement with Sarah. Nos versos 6, 7 e 8, Abraão se apressa para dentro da tenda e compartilha sua empolgação com Sara. Quick, prepare 3 measures of fine flour, knead it and make bread. Rápido, prepare 3 medidas de farinha fina, misture e faça pão. The Bible says Sarah immediately sprang into action. A Bíblia diz que Sara imediatamente começou a preparar. Now, I'm not advising husbands to habitually bring visitors unannounced to their wives night after night. Agora, não estou recomendando aos maridos para levarem sempre visitas sem serem anunciadas às suas esposas todas as noites. But I know that when the occasion presents itself, it becomes an opportunity for wives to manifest their spirituality. Mas eu sei que quando houver uma ocasião como essa, é uma oportunidade para as esposas demonstrarem sua espiritualidade. I try to imagine old Abraham running into the tent. Sarah, rustle up some food. These are no ordinary visitors. E eu tento imaginar o velho Abraão correndo para dentro da tenda. Sara, prepare alguma coisa. Estes que estão aí não são visitantes comuns. And Sarah beautifully and graciously responds. E Sara bela e graciosamente atende. If she has been one of these modern women, she would have exploded like a faulty pressure cooker. Se ela fosse uma destas mulheres modernas, ela teria explodido como uma panela de pressão com defeito. But she acted with graciousness and hospitality. Mas ela agiu com generosidade e hospitalidade. No wonder the apostle Peter in 1 Peter 3 chooses Sarah over all the other women in the Old Testament as an illustration of how to be a godly wife. Não é de estranhar que o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3 escolhe Sara dentre as mulheres do Antigo Testamento para ilustrar como deve ser uma esposa de Deus. Now, she was not perfect. Agora, ela não era perfeita. Nor was Abraham. Nem Abraão era. But with amazing resilience, she showed strength of character under the pressure of the unexpected. Mas com uma incrível flexibilidade, ela demonstrou força de caráter sob a pressão do inesperado. Sarah was gracious and hospitable, so was Abraham.

Tiago diz que se pedimos e não recebemos, it is because we ask wrongly. É porque pedimos errado. It is because we ask selfishly. É porque pedimos de forma egoísta. It is because we ask ignorantly. É porque pedimos com ignorância. Is anything too difficult for the Lord? Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? And the answer is no. E a resposta é não. It is we who need to learn the lesson of knowing what to do with what he gives us. Nós é quem estamos aprendendo a lição de como saber o que fazer com o que o Senhor nos dá. In the book of Numbers, God says to Moses, no livro de Números, Deus diz a Moisés, is the Lord's power limited? O poder do Senhor é limitado? Jeremiah said to the Lord, nothing is too difficult for you. Jeremias disse ao Senhor, nada é difícil para ti. In Luke chapter 1 verse 37, the angel Gabriel told the Virgin Mary of the coming pregnancy with these words. Em Lucas capítulo 1 verso 37, o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que ficaria grávida com estas palavras. For nothing will be impossible with God. Porque para Deus nada será impossível. Let's get back to the book of Genesis. Voltemos ao livro de Gênesis. In verse 15 of chapter 18, no verso 15 do capítulo 18, Sarah was afraid, so she lied and said, I didn't laugh. But he said, yes, you did laugh. Sara teve medo, então ela mentiu e disse, não ri. Mas ele disse, não é assim, porque te riste. Out of fear, Sarah denied her laughter. Por causa do medo, Sara negou ter rido. But as a result of her encounter with the Lord, Sarah became a woman of faith. Mas como resultado de seu encontro com o Senhor, Sara tornou-se uma mulher de fé. And in Hebrews chapter 11 verse 11 tells us that she was a woman of faith. E em Hebreus capítulo 11 verso 11 diz-nos que ela era uma mulher de fé. In Genesis 18, 16 to 19. Em Gênesis 18, 16 a 19. We see a beautiful picture of Abraham walking with the Lord. Vemos o belo quadro de Abraão andando com o Senhor. Communing with the Lord. Comunicando-se com o Senhor. Fellowshipping with the Lord. Tendo comunhão com o Senhor. Communicating on a deep level with the Lord. Expressando-se em um nível mais profundo com o Senhor. My listening friend, as I conclude, I want to ask you several questions. Meu amigo ouvinte, para concluir, quero lhe fazer algumas perguntas. Do you take time to commune with God? Você tem passado algum tempo em comunhão com Deus? Do you take time to hear the voice of God? Você tem reservado tempo para ouvir a voz de Deus? Or do you get so busy that your fellowship with God takes less and less time? Ou tem estado ocupado demais que a sua comunhão com Deus tem diminuído cada vez mais até você ficar seco espiritualmente? Until you become spiritually dry. Até você ficar seco espiritualmente. Then when you get into trouble, you say, why has God forsaken me? Então, quando você está com problemas, logo diz, por que Deus me abandonou? In reality, it is you who have forsaken him by ceasing to daily fellowshipping with him. Na verdade, foi você quem o abandonou por ter interrompido a comunhão diária com ele. Will you come back to him today? Você se voltará para ele hoje? Will you say to him, Lord, I am sorry that I have forsaken my time with you? Você dirá a ele, Senhor, perdoa-me de ter abandonado a comunhão contigo. Lord, forgive me my negligence of communing with you. Senhor, perdoa minha negligência em comunicar-me contigo. Help me to make my walking daily with you to be the priority of my life. Ajuda-me a fazer com que meu andar diário contigo tenha prioridade em minha vida. And if you've made that decision, write and tell us. E se você tomou essa decisão, escreva-nos contando a respeito. In our next program, we will see the benefits of daily walking with God. E em nosso próximo programa veremos os benefícios da caminhada diária com Deus. God will reveal to you his secrets when you commune with him. Deus revelará a você seus segredos quando você tiver comunhão com ele. So until then, I wish you God's richest blessing. Então até lá e que Deus o abençoe ricamente.